Graus com 10 nós. Autorizado, aliás, decolar. Você era no 359, continue a aproximação agora na pista livre, ajuste no 021, não é porte baixado e travado. Ok, aguarda a pista livre e está baixado e travado no 359. Você era no 359, bip checado, guardam instruções para pouso. Você era no 359, autorizado pouso pistão no 0, vento no 20 graus com 10 nós. Autorizado, 59. P5595, decolado 1402, controle 120, decimal 8, bom voo. Vai chamar o controle 1208, teria P5595. Controle Salvador. Bom dia, Trip 5595 decolou, cruza 1400 pés na sua escuta. Trip 5595, contato radar, sua nível de voo 140, saída coral. Livre ascensão para 140 na saída coral 5595. Ou no 014 no escudo de sol. Web 5728, desce para 3 mil pés, ajuste na 021 no direto do túnel. Afirmativo, ML 21, 23 mil, direto do túnel. 5728, você era no 443, reduz a velocidade para 2109. Salve, Salvador, boa tarde, bom dia, como tiveram 4. O no 014, que é o táxi via Juliette, vai para o 04. Juliette 04, 04, final. Ideal, direita 080. 080, grato. Visual da DA, prossegue para pouso. Você é 359, 140 com 10 nós. Para pouso, pilão. Correu Papa Romeo Zulu Foxtrot, pilão. Prossegue Papa Romeo Zulu Foxtrot, pilão. Na rotatória, solicita prosseguir para o sete para pouso. Sente o Zulu Foxtrot Kilo, autorizado a presente direto, final do 97. Reporte na curta, o ajuste é o 021. Sua direto no 7, 021, reportar na curta de Zulu Foxtrot Kilo. Força aérea 1443, vetoração para sequenciamento, curva direita para o 230, aguardando o vetor final para o curso do localizador. Seu limite será radial 290 de Salvador. É, mantém o corredor marítimo a 1500 pés. Alfa Oscar November, agora chame Torres 1895. Na torre em 71895, Alfa Oscar November. Controle Salvador, bom dia, Trip 9814, sensato. Trip 9814, sem identificação, chegada a mar e desça para nível de voo 050, sessão para 2309. Desce para 050, reduzindo 2309, na 514. Adão, instruções para prosseguir, vai prosseguir como número 2, ok? O Alfa, acho que no novembro. 1.500, mantendo 1.500 pés no corredor Paripa, aguardando a situação. Alfa, canal bem. 1.500 pés na vertical da rotatória, ok? Poderia indicar a rotatória, seu povo? Confirme. Poderia indicar qual a proa que mantém? Na exata posição, ok? Na exata posição, só pode fazer um 360. Faço 360 na exata posição, guardando instruções para quem interceptar a final da 1.7. 360 para a esquerda. Estimativa, faça um 360 pela esquerda. Interceptando a final da 1.7, 360 pela esquerda, intercepte a final da 1.7, pode prosseguir com o número 2, o Alfa Oscar November. Iniciando o 360 pela esquerda, guardando instruções para pouso após um quilo golpe. Tripe 98, no 4, reduza para 2109, número 3 na aproximação. Reduzindo 2109, manda isso no 4. Salvador, Papa Romeo Zulu Fox Kilo na curta final. Papa Romeo Zulu Fox Kilo, tráfego avistado, autorizado por uso pista 1.7, vento 1.30 graus com 1.0 nós. Oscar Novembro, autorizado, presente direto final da 1.7, reporte na curta final. Passada na curta final, Alfa Oscar Novembro. Fox Kilo Solo 09, confirma o pátio. Gente, o abastecimento, o senhor pretende prosseguir o pátio 3, então, ficar mais próximo dos locais de abastecimento. Gente, pode livrar a sua esquerda na Quebec, pode prossegue Quebec. A sua direita, em seguida, Mike Lima. Na Lima, chame o Sol 121 decimal 9, Zulu Fox Kilo. 70. Tomare. Até o 070, o golpe de Fabiano. Seguindo esquerda, após direita, ok? Na direita, na Mike. E na Lima, chame o Sol 121 decimal 9. O senhor vai prosseguir agora à sua direita, após esquerda. Sou em Salvador, Alfa Oscar November, na reta final. Papai Uniforme, Alfa Oscar November, tráfego avistado, autorizado para uso pista 1.7, vento 1.20 graus com 10 nós. Alfa Oscar November. Gostaria de solicitar abastecimento também. Pátio 4. Gente, eu vou para o pátio 4. É, a aeronave que seguiu um pouco na frente, ela foi para o pátio 4. Gente, ela vai para o pátio 3. O que fica mais próximo dos locais de abastecimento da Petrobras e da Shell? Ok, então, pátio 3. É a entrada, a primeira à direita? A primeira à esquerda, ok? Vai para a primeira esquerda, após o pouso o Strummer ao seu, ok? Sim, ao senhor. Prossegui, ao senhor. Prossegui, fazer uma filmagem do litoral para a cidade. Tenente, o INSS, a intenção é prosseguir via litoral sul no momento? Não, no momento eu vou ficar no Nordeste da Maralina fazendo uma filmagem ou parado para a cidade. Nordeste da Maralina. Sim, a gente vai manter essa posição aí, né? Próximo ao litoral sul, né? Litoral sul, sim, senhor. Gente, reporte para uma nova modificação, ok, de voo, o Yankee 7 na escuta permanente. Contato visual com o senhor, você vai seguir em frente, vai contornar esse pátio principal. Quando você estiver através do gate meia dúzia, você vai pegar a direita e ficar estacionar no pátio 3 aguardando o sinalizador. O 5728 não é necessário de reduzir, ok? A aeronave para pouso está passando já a cabeceira da 17. Obrigado pela informação. Trip 9814, autorizado ILS, exercício 90, reporte estabilizado, iniciando redução para 1909. Reduzindo 190, autorizado ILS, reportará estabilizado, 9814. Continua aproximação, número 2 para pouso, ajuste 1021. Alfa Oscar November, solo 1-3, vai livrar a primeira esquerda, na Quebec, após direita, Mike, e na Lima vai chamar o solo 1-2-1, decimal 9, Alfa Oscar November. Webjet 5728, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4, 0 graus, com 10 nós. Gente, tem livre pouso, 5728. November apenas confirmando a sua esquerda, correto, após direita, após esquerda novamente, aqui na Lima. E na Lima para ingressar na parte principal, solo 121, decimal 9. Lima, direita, após esquerda, ok? Confirma sua posição, você está através de que gate? Através do gate 6. Tá, ok, então você vai seguir mais em frente. Na primeira à direita, tem esse pátio. Aí pronto, você segue em frente, agora pega a primeira à direita. Esse pátio que tá sem aeronave aí. Em frente ao infraero, aos correios. Então fica atento ao sinalizador, o fiscal do pátio já está ciente. Juliette Hotel, track transponder 5036. Suave Alfa no... Alfa Oscar November vai prosseguir Quebec. Mike Lima, me chama para ingresso, parte principal. Confio uniforme Oscar, desça para 3000 pés, ajuste na 021. 3-1-0-2-1, Golf de Espanha. Sou sério no 443, pico checado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus com 1-1 nós. Livre pouso 1-0, sou sério no 443. Será, Adrian? Vai seguir em frente, reporta por gentileza no través do gate, vai contornar esse pátio principal e vai me reportar no través do gate meia dúzia onde encontra esse aeronave da TAM. Ok, nós estamos à direita aqui. Se possível, informe seu estimado para pouso. De meia dúzia onde tem uma aeronave da TAM. Não, ligado na plataforma, a próxima não. 895-9814, bom. Autorizado, vou retornar pela... na rota da nossa... sobre essa transmissão de alta tensão, mesmo caminho que eu vim. direto até o hangar da Animar. Sente o Yankee é a Serra, o senhor vai então ingressar no eixo de aproximação, eu vou prosseguir para a RMA? É, mas eu vou fazer um treino, eu vou percorrer o curso de alta tensão aqui, a extensão de linha. Sente o Yankee é a Serra da visual com Embraer da Trip, próximo ao marcador externo? Já visual, eu estou visual, já passou por mim já. Sente a retaguarda do tráfego, sem interferência, atenta cheia de turbulência, está autorizado, Yankee é a Serra na escuta. Grato, está na acústica permanente, Yankee Serra. Torre 9814, bom dia. Trem baixado, travado, LS X-Ray. Força aérea no 443, Jussuada 17, esquerda, pátio militar, estacionar frequência livre. Trip 9814, ajuste 10021, autorizado pouso, pista 10, vento no 40 graus com 10 nós. No 021, não autorizado o pouso, 9814. Autorizador que já tem lá um oficial de paz para abastecimento. Agora a primeira direita só entra. Webjet 5728 ingressa via Juliette pro 09. Juliette, ponta 09, 5728. Solo Salvador, azul 4207, 21, footback em funcionamento. Autorizado, puxa o funcionamento e chama táxi. Autorizado, chama pro táxi, 4207. Torre. Funcionamento é a critério. Me aguarda para a cópia. Hotel Transponder para 5134. 5134, Julieta Hotel. Deixa eu aproximação da 10. Eu vou cruzar com ele, eu tô aqui abaixo do segundo e eu vou entrar uma passada direto. Gente, eu tenho um avião que agora se aproximando, está 3 milhas de duna. Se por gentileza o senhor puder cruzar logo o eixo de aproximação da 10 para evitar a espera, ok? No 431, pronto, cópia. Está se aproximando. Ative o aeroporto novamente para cruzar, ok? Sente. Trip 9814 no solo de 20, direita solo 121, décimo 9. Direita 219, boa. Visão no localizador, visual 6200. Chama 40, autorizado. Chama 200, torre 1895. 1895. Correio Salvador, bom dia, Chama 6200. XM 200, continua a aproximação, ajuste no 021, informa o tráfego, um helicóptero, um esquilo, a 2 milhas de 2 de aproximação da 10, 300 pés, sem interferir com a aproximação, reporte baixado e travado, ok? Passarei, tem um esquilo aqui dentro. Alfa Quilo, confirme aí a posição? Posição 04 do Pátio 3. Alfa Quilo, Pátio 3, posição 04. Paulo Salvador, azul 4207, 93 a bordo. Na Serra Campinas, autonomia 03, 40, 40. Azul 4207, autorizado táxi via Índia Alfa, no posto de espera, chame a torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 021. Autorizado táxi via Índia Alfa, pode fazer uma 0, chama a torre no 8, decimal 95, ajustado no 021, azul 4207. Voo no 0, no 5, autorizado para Congonhas, em vez de voo 360, via Upper Zulu 16, até Bravo da Zulu, após confirmar a rota do plano de voo, decola da 10, primeira curva direita, seja da El Leda, após direto bridge, onde intercepta Upper Zulu 16. Transponder 5123, controle 120, decimal 8. Sim, Brasil, um tempo baixado, travado, 62, Brasil. Chinem 6200, autorizado para uso, pistão 10, vento 140 graus, com 11 nós, o ajuste agora é 10020. Livre posto, está 10, gente, 6200. Nossa, direto bridge. Voo no 0 no 5, treinamento correto, reporte para operacional. Ariane manter cabeceira no 0, azul 4207. Pode passar o espaço para a Ariane Internacional, autorizado Ariane manter no 9, azul 4207. Autorizado para Belo Horizonte, nível 160, via Whisky 1, até Halit, após direto, decola da 17, primeira curva direita, da Eoleda até Ilhéus. Onde intercepta o Whisky, correção, onde intercepta o Whisky 1, transponder 5111, controle 120, sinal 8. Redução para 204060. Gente, é o senhor já está muito próximo ao local onde as aeronaves já estão passando mais ou menos a altitude do senhor. Se o senhor, por gentileza, prosseguir já direto para a RMA, agradeço, tenho tráfego já na aproximação para pouso novamente para 10. Ok, estou prosseguindo para lá direto. Já estou livrando esse da 10, senhor. Gente, Yankee Serra Serra. Obrigado pela colaboração. Gente, Yankee Serra Serra, reporte na final para pouso em RMA. O senhor pousa direto em RMA? É, eu não sei se vou fazer mais algum sobrevoo ali na região, ali no setor norte, mas eu já te comunico já. Gente. Torre, o gol uniforme ó, solicita presente o 360 pela direita aqui. Para evitar o tráfego à frente. Gente, o Golf Uniforme Oscar, está autorizado 360 pela direita, reporte TCR interceptando o final da 10. Afirmativa, autorizado, reporte interceptando a final. Golf Uniforme Oscar. 10, decola da 10, primeira curva direita, seria da Eoleda. Após o direto bridge, a gente intercepta o Zulu 10, transponder 5132, controle 120, decimal 8. 31 avião da TAM, galeão autorizado 340, Zulu 10. Decola 10, curva direita, da Eoleda Bridge. Aciona 5132, controle 120, decimal 8, box de número 62, TAM 31 avião. TAM 31 avião, cruzamento correto, reporte pronto para puxa fora. Chamada, obrigado. Na proa 350, gravando máximo 5 milhas nessa proa. Atinge, mantém 3000 no 021, vetoração radar para 350, azul 4060. 4060, informa que o motivo da vetoração foi devido a uma espera da aeronave à sua frente. Primeiro motivo, está atingindo, vai manter 3000, 4060. Solo, Xenem 6200, de pronto. Xenem 6200, prossegue pela Alfa, após para ingresso de 10. Serra, Lima Papa Mike, reporte no reporte Paripe. Lima Papa Mike vai para Líder e Prata, vai reportar na rotatória. Gente, correção, reporte rotatória. Sargento Salvador 1, 50 graus, com 10 nós, pouso por conta em risco, reporte no solo controlado. Controlado, animar, reportará aí, etc. Azul 4207, decolado de 27, controle 120.8. 08, bom dia, obrigado. Oi, o uniforme Oscar da Gol aí, tá passando externo, avistando, baixar e travado. Golf e uniforme Oscar, tá autorizado pelo uso pistão 110, vento 150 graus, com 10 nós. Confirme o vento? 150 graus, com 10 nós. Autorizado no zero, golfe de famiança. Controle o Papa Uniforme, Charlie Mais de Romeu. 431. O Charlie Mais de Romeu na Universidade de Vera Cruz para a Chefe Transporte Nacional 0157. Confirma a tribo. Papa Uniforme, Charlie Mais de Romeu. Papa Uniforme, Charlie Mike Romeu, mantenha-se em condições visuais via corredores, reporte para IP. Confirme a cena do 0157. Afirmativo, nós vamos retornar para a Vera Cruz, nós só queremos cheque de transporte. Está recebendo a altimetria? Negativa, você está recebendo 2.000. Está chamado 0157. Controle, muito bom dia, Web 6740, informação Oscar. 4060-3000-250. Azul 4060, nesta pro intercepta o curso do localizador, reporte estabilizado. Deve manter 3000-4060. Salvador Azul 4060. Prossiga. Ainda restrito em 3000 pés. Livre descida para 2000, reporte estabilizado. 2021, reportado ILS Azul 4060. Controle, bom dia, Web 6740, Oscar. Web 6740, sendo identificação, Mare 050. Mare 050, se quiser, identificou 6740, pode voar Simbra? Mantenha a chegada. Mantendo a chegada, 6740. Mare em posição rotatória, prosseguindo para Interlagos. Lima Papa Mike, chame Torres 895. 1895, Lima Papa Mike, está afastado 6 milhas de Salvador, senhor. Torres 20 milhas de Salvador, Lima Papa Mike. 20 milhas de Salvador, Lima Papa Mike. Controle o Charlie Mike Romeu. Eita, salão 21.9. 29, obrigado aí. Vou fazer, ó. Confirme radial e distância de Salvador. Passando a vertical de Veracruz, só para cheque do transponder. Negativo, não recebo. Tá bom, tá retornando para a pouso. Gente, frequência livre. Salvador, Golfo Uniforme Asco. Golfo Uniforme Asco, prosseguir. Livrou na escuta aí, então não. Golfo Uniforme Oscar, prossiga até Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte Juliette, Golfo Uniforme Oscar. Vendo 4-1, autorizado, decolagem pista 1-0, vento 1-3-0 graus com 10 nós. Salvador, dia Azul 4060, ILS estando, baixar travado. Azul 4060, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 020.